do sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Hoje eu não tô a fim de sair. Sem você não sei me divertir. Mas eu fico pensando, e se eu não for? Eu tô vendo as horas passar, e aqui dentro tudo faz lembrar. Tem seu cheiro grudado no meu cobertor. E já é madrugada, já bate o desespero. Não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço. E a gente se encontra de novo numa balada, no meio do povo, eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir, sua boca dizendo te quero pra mim. E me esperou, que tava com saudade, amor. Sucesso da dupla Taeme e Thiago, Coração Apertado, e música boa. Passou também Rick Renner, Amar e Chorar, Lucas Luke, Mr. Catra, Princesinha, Israel Novaes e Jorge Matheus, Vai Entender. É música boa, é Central do Sertanejo na sua segunda-feira. Não acabou não, tô indo pro segundo bloco, o intervalo tá chegando, mas na volta tem Zé Ricardo e Thiago, tem Cristiano Araújo, tem Conrado e Alexandre e muito mais. E é claro, tem a sua audiência, tem o seu carinho, já tô voltando, não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, aqui na sua rádio preferida, na sua sintonia do sucesso. De volta, é segunda-feira, é 1º de setembro. E o que não falta aqui é música boa, né? O que se faz, aqui se paga. Que isso, não tô falando nada pra você, não. É o sucesso do Zé Ricardo e Thiago, chegando no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Se como um vidro sou, eu tenho medo de cair. Não faça mil perguntas tão difíceis para mim, pois vou te magoar. Pois vou querer falar.